canal 2 da Antena Web. Por um dia de ilusão e troca. troco a minha vida por um dia de ilusão. Ai, às vezes sou o tempo que tarda em passar, e aquilo em que ninguém quer acreditar. Às vezes sou também um sim alegre ou um triste não. E troco a minha vida por um dia de ilusão. E troco a minha vida por um dia de ilusão. Essa é a rádio que só toca sucesso. Vocês sabem lá a saudade de alguém que está perto. E a sede que dá é chama que a vida teia sem dó na alma da gente ao sentir que vive só. Tormento é viver sem esperança e ter coração que não dorme nem cansa. Não há maior dor nem viver mais cruel que sentir. Vocês sabem lá. Que eu vou ao teu encontro se nem me vês. Porque é que me arranjo e me apronto, fico a teus pés. Vou fingindo que até nem percebo que te sou indiferente. E apenas por uma palavra que tu me dirijas eu fico contente. Porque é que eu prometo a mim mesmo não mais te ver. e no dia seguinte procuro me convencer. E ainda é possível, quem sabe, voltar a ter carinho. Nessa esperança procuro falar-te, mas acabo sozinho. Estupidamente apaixonado. Música portuguesa, o sucesso passa aqui. Ah! sete ondas noivar, ao luar de sete praias, sete bocas fiarem. Sete estrelas se apagaram, sete que pena choraias, sete segredos contaram, menina das sete saias. Com sete beijos beijaia, sete mortes evitaram, menina das sete saias, sete bruxas se encontraram no monte das sete olaias, sete vassouras montaram, menina das sete saias. Por momentos achei-me perdida, por momentos fiquei longe da vida, não encontrava um lugar ou alguém para estar, se no fundo o destino eras tu. Se tu quiseres, eu vou até onde o céu está. Se tu quiseres, eu vou até onde o mar vai. Se tu quiseres, eu vou até onde o amor está em qualquer lugar, bem guardado para ti, numa esquina qualquer, com momentos especiais como esta noite tu a vais ver. Daí queria te dar este luar para te mostrar que estou aqui. Porque ao ver este luar que me faz querer viajar, que me faz querer ter-te aqui comigo, é contigo que eu quero estar aqui. Pergunto à lua quem foi, quem te levou daqui, quem foi? Pergunto à lua quem foi que te levou de mim, quem foi? Queria saber se alguma vez mais serei feliz. Não posso viver sem ti. Queria te dar aquilo que andei a sonhar, em vez de acabar assim. Queria estar sempre a teu lado, queria ter-te ao pé de mim, queria ser feliz contigo aqui. Digo que eu quero estar até ao fim. Pergunto à lua quem foi, quem te levou daqui, quem foi? Pergunto à lua quem foi que te levou. deixou de brilhar. E eu fiquei aqui e até ao fim do mundo para te buscar. Quem foi que me roubou aquele sorriso? O fim me ajuda a perceber que és tu que eu quero ter. Se a lua vai subir esta noite e tu a vais ver daí. Canal 2 Antena. Olhos escuros, tão bonita que é. Fica corada quando a beijo na boca, lhe digo: abraça-me, amor, não te quero perder. E a seu lado, meus sonhos tomaram formas que nem ouso contar. Cruzei os céus, rasguei mares de frente do avesso, e quem quer que visse me via dizer. Conheci a menina princesa com estufa moesa. O tempo não apaga o paladar. Conheci a menina princesa com o corpo santo, pecado que procura onde estiver. Conheci o seu jeito carinhoso de falar e a brincar. Pouco a pouco o meu pé foi pisando o seu espaço, e um dia já à noite ao pé dela chegou. Desde então estou certo, ajustei as minhas contas com a vida. Nada falta ganhar, não me vejo perder por coisa nenhuma o prazer de dizer. Conheci a menina princesa, com estufa moesa. O tempo não apaga o paladar. Conheci a menina princesa, com o rebuçado pecado que procuro onde estiver. Thank you.